sonhos tão irreais, um coração tão ferido, caminha meio perdido, sem rumo na estrada. A vida lhe ensinou coisas tão duras. Viver sozinho é bem melhor. Não confiar em amigos, trancava ele vive. Deu sentido à vida. Só um Deus que faz o homem renascer. Só um Deus que transforma. Só um Deus que liberta. Jesus, Rei dos Reis. Rei dos Reis.